na cena, mais de mil já desandaram pelas mínimas na rua. O peso é louco, vários baques, ferramenta. Cabrito que se cresce, esquece, gera consequência. Comigo, desde moleque vi que era assim. Que por dinheiro várias delas caem facinho. Viraste sem vier, o filme gai em mim. Só na luxúria e meias taças frenesi. Os fortes são destaque, se adianta por instinto. Raspando os vermes, boy, quando me vê ficam mordido. Nos bailes graves pode, afirma folga, som do gueto. Na madruga nós espanja as onças, só os maloqueiros. Comigo, não vem com esse caô de doutor. Os benefícios adquirimos pela dor. Som de quebrada mais pesado que trincou. Os pico mudo quando os braços esbarrou. Fumigou, fumigou, fumigou. Fumigou, fumigou, fumigou. Fumigou, fumigou, fumigou. Fumigou, fumigou, fumigou. Vi quando os moleque atribulou. Colou sim, a mente de quem estrignou, se firmou, fi. É o que consta no boli, por dizer que vários no morro pensa assim. Tem periga que formiga pelo pá, desce humilha, causa intriga com a família. De quebrada com as amigas é só ha, eu sei o que ela quer. Viu a bomba na minha bota e vem formiga no meu pé. Bote fé, tô na rua, noite afora com os parceiros. Na loucura de dinheiro, a mão formiga, acalme os dedos. Isso mesmo, o gueto sempre foi desse modelo. Eu e os guerreiros só verdadeiros nesse formigueiro. Sem desprezo pelo mesmo, aí eu tô atrás. Se formigou, quem pagou pra bem, então sobe o gás. Se me dizia que tudo podia, eu tô aí. E por querer o que não der, eu formiguei aqui. Formigou, formigou, formigou. Formigou, formigou, formigou. Formigou. E convidaram todos loucos da night. E formigueiro virou, tem pra quem quis e sobrou. Mas cheio de papo na língua, né? De hoje que lota de formiga. De segredinho tem muita parte, fi. Formiga, língua de papai, não gosta mal cair. Trigneck de onde eu vim, onde até os pede. Formiga aqui. Então não vem de mariposa pra atrasar meu formigueiro. Não, não vim pra puxar treta, eu vim pra luta do dinheiro. Não. Vim matar de cima, põe formiga no saleiro. Mas do doce não sobrou, pros moleque atribulou. E formigou, formigou. Formigou, formigou, formigou. Formigou, formigou, formigou. Formigou. Indefeso, desarmado, eu vi se armar. Fui de ringue com os prazeres do crime pra ver formigar. Formigou. Piriquete, mente vulgar, aglomerou. Quando chegou, a cegueira de quem não se dá seu valor. E vários comprou. Quem disse que não tem, ninguém abraça. Taca as onça, nem disfarça. É forte, não me importa a raça. Porque na praça, quem brilha não é você, é seu dinheiro. No gueto, hoje mais tarde, é nós louco no formigueiro. Bandoleiro de submundo. Pistoleiro, vagabundo, malongueiro, atitude, dinheiro, combustão pro mundo. De bancão de couro, corrente de ouro, eu vou passar. Exibe os tesouros, só pra ver os besouros, vim formigar. Se tô no pinhão, tem as nica e deixa as formigas vir. Aí quem se porta, cacique, eu tô na pista e gosta é assim. Não tô pra segurança, ou sem esperança nessa guerra. Vim pra tirar o doce, assiste mosca comer terra.